companheiro tá na maca. Eu ficar sozinho tocando vaca. Eu ficar sozinho tocando vaca. Que baita fogo pega tanaca. Se tora pai outono, cabo de baixo de vaca. Viajando setorio, fica eu Toshiro. Em toda cidade, todo mundo pergunta dos três japoneses. Eu fica sozinho tocando vaca. Eu fica sozinho tá. Não vai mais trabalhar com vaca. Japonês vai montar quitanda. Não vai mais esquentar moringa com vaca, não. Vai mandar repolho, berinjela, nabo em todo mundo. Falou! Sábados na Rádio Clube 98, Sábado Rural. Informações úteis para o homem do campo. Oferecimento. Grupo São Pedro, conforto, respeito e paz, seja associado, garanta segurança em todos os momentos. Funerária São Pedro e Príncipe da Paz, 3821-4945. Sagra Insumos Agropecuários, produtos para agricultura, BASF, Monsanto, Avenida JK 2733, Residencial Gramado. Ibiza Veículos, ofertas imperdíveis em carros zero e seminovos, entrada facilitada e aquela parcelinha. Não perca essa oportunidade, vá para Ibiza, Major Gotti, 1645. Fone 3818-7777. Café Santiago, qualidade especial. Café Santiago, o dia fica legal. Café Santiago, o melhor do café. Aqui, antes de você caçar o caminho da roça, passa na quinta do menor preço do nosso arraial, viu? Beijo carioca, fufu legal, só 4,89. Leite polenta perigo por 395 gramas, 3,78. Esse preço você só encontra aqui. Frango a passarinho de padaria Seara temperado, 1,99. Pãozinho mandado em quilo, só 25,90. Energético Monster Fox 173ml, 6,99. Império por um balde lata, 2,79. Aproveite. Arraial do menor preço, só no Bahamas e Bahamas Mix. Relampeava e trovejava, estava formando chuva. Foi chegando um viajante na casa de uma viúva. Até mesmo um paiol ele pediu como abrigo. Viúva disse ao viajante: você é muito elegante, pode deitar comigo. A noite estava chuvosa, fazia um pouco de frio. Aquele lençol cheiroso, aquele colchão macio. A viúva tratava das galinhas. Ele saiu no terreiro para pegar o cavalo e viu que a viúva tinha somente 5 galinhas e uma dúzia de galo. O viajante furioso ficou suspenso no ar. Chegou perto da viúva, pra ela foi perguntar: por que tem galos demais? Viúva disse o porquê: só tem um galo importante, o resto são viajantes iguaizinhos a você. Bom dia, Zuleide. Leide, é o Adalto aqui, da comunidade Santa Cruz. Passa pra nós aí aquela musiquinha que eu gosto, Paquerando de Butino, com tri disparada. Oferece aqui pra turma aqui. Nós tá agarrado aqui na luta aqui contra, tentando levantar umas paredes. É, o Paulo Baiano, o Zé Neca, o Valdirene, e a comunidade aqui de Santa Cruz, Timané, o Paulo, os Abreu, o Empato, os Andrade. E muito obrigado. Paquerando de Butina, foi pra Dalton na comunidade Santa Cruz. É, estão levantando a parede. Ô pessoal, bom trabalho pra vocês. É isso aí, feriadão também, tem gente ralando. Ô Adalto, abração pra vocês e bom trabalho. Mais uma semana. Ouvimos também os dois mineiros, o Viajante e a Viúva. foi pro Elcio da Fazenda Chua. Alô, Elcio, ofereceu para todos que gostam da música. Um abração para você, todo o pessoal da Fazenda Juá. Obrigada pela sintonia. Esquecer. Meus olhos derramam momentos e águas passadas. Ai, meu... Vamos falar aqui da grandiosa festa louvor ao Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora de Fátima. Dia 15, chegada do padre às 18 horas para confissões, Santa Missa às 19 horas, com procissão e nomeação dos novos festeiros. Em seguida, haverá funcionamento de barzinho, muita animação, com show do L Banda. Desde já agradecemos. Tá aí a festa da comunidade Barreirinho. Recadinho aí da Maria Helena. Alô, Maria Helena, um abração para você, pessoal de Barreirinho. Portanto, né, dia 15. A festa em louvor ao Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora de Fátima, 18 horas, chegada do padre para atender as confissões, Santa Missa às 19 horas, em seguida procissão, nomeação dos novos festeiros, em seguida funcionamento do barzinho, muita animação com show do Hélio e banda, todos estão convidados. O Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu nesta quarta-feira que a correção dos novos depósitos do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, precisa ser feita no mínimo pela inflação oficial do país, que é medida pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA. O entendimento que passa a valer nos próximos dias, a partir da publicação do ato do julgamento, só vale para depósitos futuros. Portanto, não irá retroagir e atingir novos valores já depositados. O novo sistema prevê corrigir o FGTS pelo IPCA quando no mês o valor da inflação foi maior do que o da correção atual do fundo. 9 horas e 8 minutos, hoje dia de Santo Antônio. Você conhece a história do Santo Antônio? Não? Então, chegando Gabriel Araújo aqui nesse feriado para falar para a gente sobre a história de Santo Antônio. Bom dia para você, Gabriel Araújo. Bom dia para você, sintonizado na programação da Rádio Clube 98. Hoje nós vamos abordar sobre a história de Santo Antônio, justamente o motivo da gente estar celebrando esse feriado hoje no dia 13 de junho. Quem fala mais sobre o assunto é o Parco da Catedral, Padre Marcos Vinícius. Então, para começar, padre, eu gostaria de perguntar, como começou a história de Santo Antônio? Santo Antônio viveu no século XIII, nasceu em Lisboa, Portugal, de família nobre e cristã. Foi o primeiro dos cônegos regulares agostinianos. E depois, encantado com o testemunho de mártires franciscanos, se tornou um frade franciscano e foi à Itália, então, como missionário, lá um grande professor, um grande pregador da ordem dos franciscanos. Famoso, sobretudo, pelo seu contato com os casais, com os pobres, daí a devoção dos pães abençoados de Santo Antônio, e sem falar que muitos milagres e milagres extraordinários foram vivenciados, testemunhados durante a sua vida. Foi o santo canonizado mais rapidamente na igreja até hoje. Depois da sua morte, no dia 13 de junho de 1231, ele foi canonizado em 11 meses apenas, né? Tempo recorde. Então, grande santo da devoção popular, inclusive aqui na nossa cidade, a cidade que começou no entorno da devoção a Santo Antônio. Também aproveito para perguntar, justamente tem-se essa devoção a ele por ele ser o santo casamenteiro. De onde surgiu essa devoção por ele ser o santo casamenteiro? Sim, ainda em vida, a dedicação dele para com os casais, as famílias, e depois da sua morte, as moças e os rapazes começaram a pedir intercessão e receber graças assim, de casamentos felizes, famílias felizes, daí então ele ser conhecido como santo casamenteiro. Também queria perguntar, o pessoal gosta muito, né, para atrair casamento, faz as famosas simpatias. Isso pode, padre, afogar o Santo Antônio, né? Tem gente que gosta de cozinhar o Santo Antônio com feijão, tem gente que gosta de tirar o menino Jesus do Santo Antônio e esconder até achar o casamento. Isso pode? Olha, isso faz parte do sincretismo popular. Não é, assim, tão positivo, né? Importa mais a fé, a oração. Claro, podemos recorrer a ele, mas não há necessidade, né, dessas crendices, dessas superstições. Ah, sim. Bom, eu acho importante, eu perguntei justamente por isso, porque eu vejo muito as pessoas fazendo simpatia para atrair casamento, eu pensei, mas será que pode, né? Bom, eu gostaria também de perguntar, né, comentar também sobre a programação das Barraquinhas de Santo Antônio e as celebrações que vão ocorrer nesta quinta-feira. Qual que vai ser o horário da missa tradicional de Santo Antônio, que vai ocorrer todo dia 13 de junho? Sim, primeiro, palestra, a catedral estará aberta durante todo o dia para visitações, e a Santa Missa do dia de Santo Antônio será celebrada às 17 horas, presidida por Dom Cláudio, com a presença de vários padres aqui da cidade, região, e depois a procissão com a imagem do santo, bênção e distribuição dos pãezinhos abençoados. Depois a movimentação nas barraquinhas. Excelente. Essa procissão, ela vai começar onde e terminar onde? A procissão começa aqui na porta da catedral, passa pela Avenida Getúlio Vargas, Rua José de Santana, volta pela Getúlio Vargas em direção à catedral. Por fim, padre, eu gostaria de comentar também sobre a rifa que está sendo vendida, né, durante essas semanas, onde está se fazendo as barraquinhas de Santo Antônio, né, que é a rifa do Fusca, né? Eu já comprei a minha, né? Se Deus quiser, Deus me abençoar, esse Fusca já é meu, mas também gostaria aqui de ainda dar tempo, né, das pessoas comprarem a rifa do Fusca, que será sorteado no dia 16 de junho, né, no próximo domingo. Eu gostaria que o senhor falasse qual que é o preço dessa rifa e mais informações. Sim, a rifa está sendo vendida já há algum tempo e pode ser comprada até domingo, um pouco antes do sorteio. Inclusive nas barracas da festa, que estão acontecendo até domingo, o Fusca está lá para quem quiser admirá-lo e já comprar sua rifa no valor de R$25. Para a Rádio Clube 98, repórter Gabriel Araújo, daqui a pouco com mais informações nesse feriadão. Obrigada, Gabriel. Pois é, tá de olho no Fusquinha também, hein? Pensando positivo, então faça igual ele, compre sua rifa, quem sabe domingo, dia 26, é o seu dia de sorte. 9 horas e 14 minutos, um ator e uma influenciadora, ambos de 50 anos, foram presos nesta quinta-feira em Fortaleza por suspeita de fraudar chaves Pix para desviar doações que seriam destinadas às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Conforme as investigações da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, o casal criou 235 chaves Pix distintas para fraudar diversas campanhas de arrecadação de donativos. Apenas durante o mês de maio, os suspeitos criaram chaves novas todos os dias. Então, infelizmente, né, se aproveitando da situação, da tragédia lá do Rio Grande do Sul, para desviar, né, chaves Pix. Já pensou? Criaram aí 235 chaves Pix apenas durante o mês de maio. 9 horas e 15 minutos. Patos de Minas, essa é uma mensagem de mudança. A Copasa trabalha em Patos de Minas há mais de 50 anos, período em que construiu uma extensa rede de tubulação para o abastecimento de água. Agora, toda essa estrutura será renovada. A antiga tubulação será trocada em uma obra de grande porte com investimento recorde. Novos e mais modernos materiais substituirão a rede que atende a cidade, trazendo mais qualidade e constância para o abastecimento e diminuindo os vazamentos e transtornos eventuais causados por rompimentos. Essa é mais uma ação da Copasa em benefício da população de Patos de Minas, que vem do movimento de transformação da empresa para ser melhor para você. Muito mais está sendo feito na cidade. Para saber mais, acesse copasa.com.br. Se tem movimento, tem Copasa. Minas Gerais, Governo diferente, Estado eficiente. Garanta agora o seu lugar na Fenaminas, a maior feira agropecuária de Minas Gerais. Em 2023, foram mais de 300.